Aqui na porta de um bar me pego a chorar. A saudade vem com força pra me derrubar. Sentimento tão ruim que chega em mim. Meu peito aperta, talvez isso seja o fim. Perambulando pelas ruas aqui do Brás. Meu amigo é meu cachorro que vem logo atrás. E nos sinais me deparo com a minha dor. Da perda que eu tive do meu grande amor. Ó meu Senhor, me proteja das noites frias. Das drogas, do álcool, da hipocrisia, da covardia, daqueles que querem meu mal. Na moral, vou lutar por um bom final. Acordar, levantar, trabalhar, conquistar, ser feliz, relembrar, se olhar, olhando o luar. Meu bebê, o papai quer te ver de novo. Eu só queria que tudo acabasse bem. Quem diria que eu chegaria até aqui? Tudo que eu vivi, noites que sofri, o amor que eu dediquei todo a ti. Eu só queria que tudo acabasse bem. Quem diria que eu chegaria até aqui? Tudo que eu vivi, noites que sofri, o amor que eu dediquei todo a ti. No banco da praça aqui, refletindo a vida, contando as estrelas nessa noite linda. Essa ferida que não acaba e nunca cicatriza. Saudade é relembrar da minha menina, que partiu e me deixou aqui vagando. Agora que sozinho estou, eu vou levando, esperando o momento pra te reencontrar, pra te abraçar, para poder beijar e te ver brincar. Filha minha, você foi o meu maior presente. Infelizmente Deus levou e te tirou da gente. E pra lembrar de você eu tatuei no peito os 2 meses de vida, o seu rostinho meigo. E pra marcar na memória o seu rostinho lindo, aquele último momento que te vi dormindo. Meu bebê, o papai quer te ver de novo. Eu só queria que tudo acabasse bem. Quem diria que eu chegaria até aqui? Tudo que eu vivi, noites que sofri, o amor que eu dediquei todo a ti. Eu só queria que tudo acabasse bem. Quem diria que eu chegaria até aqui? Tudo que eu vivi, noites que sofri, o amor que eu dediquei todo a ti.